Controle Salvador, bom dia. Papá, papá. Eu vou falar aqui do foco. Vai falar na sua escuta. Fala Salvador, bom dia novamente, é 3153, informação Lima para o Galeão 380. Botão 3153, informação Lima, quais cópias? Guarda. Galeão, pronto, cópia. Siga na escuta. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle opere 119.8 e o transponder 5514. Ok, gente. Autorizado Galeão, 380, via roda do pano, decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda Beach, interceptamos o Lula 10, SMAP, segue o plano, a chegada no Galeão. 198 controle e transponder 5514, no transponder TAM 3153, portão 612. O TAM 3153, cotejamento correto, chama pronto, pushback, sonamento. Chora, grato. Então, Mike, que sua ideia está na escuta do solo? Prossiga. Poderia confirmar se o término do reboque para a posição 08? Afirmativo, estava te chamando aí para informar. Acabei de parquear na posição 08. Gente, grata. Eu que agradeço. Muito obrigado. 153, está livre, puxa, pós fax. Lima Lima Alfa, prossiga. Confirme pista que decola. E 5 ou no 7, confirme. Sente agora distante para a cópia. Samir? Não, 3143, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10 Chame Torre, 1 no 8 decimal 95, QNH 10 no 4, boa viagem. Romeu Lima, Lima Alfa, na escuta? Lima Alfa, para Serra November, Índia Papá, autorizado 100, matriculada 107, primeira curva à direita, saída Arbor, após direto. Controle no 119 decimal 8, acione 5511, Lima Lima Alfa. Mafo, atendimento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Ciente 02 no BOB, aparece uma mini táxi, chame torre 1 no 8 decimal 95. Lima Lima Alfa, está livre acionamento, chame para o táxi. Bom dia, está 3153, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 020 graus com 4 nós, o altímetro 10 no 4. Decolou os 20, chame o controle em 120, perdão, 119 decimal 8, bom voo e bom dia. 798, grato, bom dia. Novo Salvador, parceiro do 227, sente da Mike, parte 3, disposição. Parceiro 227, aguarde para a cópia. A cabeceira 17, reporte alinhado pronto para a decolagem. Lima Lima 1. E a alternativa é vitória conquista, é isso? Passarinho 227, na escuta? Escuta, o 227. 227, Vitória da Conquista, autorizado 1-80, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída agora após direto, Vitória da Conquista. Controle 1-9-8, acione 5517. Autorizado 1-80, roda 10, direita após árvore, após conquista, controle 5198. Responde 5517 ou 2227. 2227, procedimento correto, pode plano para posicionamento. Ah, tá. está autorizada a decolagem da 17, o vento é 040 graus com 3 nós e o altímetro 1014. Romeu Lima, Lima Alfa, decolou os 28, chame o controle em 119.8. Bom voo e bom dia. Graças.